na beira do fogo. Me aquecer, mas nunca me queimar pra poder ficar vivo no jogo. E nesse jogo andei por lugares, corri porque não me contive. Somente aquele que mesmo na queda levanta no fim sobrevive. Levanto antes de 6, não sabendo do meu passado. Tenho pena de vocês, porque não mando recado. Faço o que tem que ser feito, pro meu futuro ter base. Eu vou chegar nesse pódio, vocês vão ficar no quase. Tô preparado pra luta porque nesse meio venci a coragem. Sua vitória tá clara, mas não sabem que virão uma miragem. Persistindo vou à frente, ninguém me detém de montar minha história. Pelo progresso, por meu desempenho, forneço essa dedicatória. Mas um dia entre reis, mesmo sem ter o meu trono. Porque faço minhas leis, eu mesmo sou o meu dono. Até chegar no limite, pois faço tudo o que posso. Mas um dia chega ao fim, mais um dia sem remorso. Sobrevivente, nada para meu progresso. Sobrevivente, porque não fujo, não cesso. Sobrevivente, todos sabem do meu nível. Sobrevivente, hoje me sinto incrível. Sobrevivente, nada para meu progresso. Sobrevivente, porque não fujo, não cesso. Sobrevivente, todos sabem do meu nível. Sobrevivente, hoje me sinto incrível. Comigo pra superadores provar meu valor pelo mundo. Pelo meu alvo não volto, não choro, não paro nem por um segundo. Já decidi meu caminho, por isso persisto fiel à jornada. Querem o meu desempenho, mas nunca conseguem nada. Prometi para mim mesmo, ser o melhor todo dia. Fazer o que quero hoje, pois o fraco sempre adia. E fraco nunca serei, meu juramento tem peso. Quando cansado à noite, meu foco me deixa aceso. Mas um dia se passou, quando fecho os olhos sempre posso ver. O treinamento sempre fortalece aquele que se esforçar. Tenho certeza que aquilo que quero no fim o foco vai trazer. Sempre depende do quanto você tá disposto a se sacrificar. E nessa vida percebo que não adianta de nada querer, se você não cria planos pra poder agora sair do lugar. Mas se você tem a fome de nesse mundo finalmente vencer, sobreviver e lutar tem que estar destacado em primeiro lugar. Sobrevivente, nada para meu progresso. Sobrevivente, porque não fujo, não cesso. Sobrevivente, todos sabem do meu nível. Sobrevivente, hoje me sinto incrível. Sobrevivente, nada para meu progresso. Sobrevivente, porque não fujo, não cesso. Sobrevivente, todos sabem do meu nível. Sobrevivente, hoje me sinto incrível.